Hélio Hernandes, Filhos do Leão, Tristes Verdades e Alegres Mentiras. Presta atenção, hein? É mais ou menos assim, ó. Que seja uma triste verdade ou uma alegre mentira, essa é a questão. Enquanto eu fazia essa rima, porque todo brasileiro tá careca de saber. Sua memória aqui é curta e se engana por querer. Até quando acreditar em quem te ilude para voltar, ou se deixa ludibriar pelas crenças ensinar que coelho bota ovo, oferenda traz consolo. Venda sua casa, traz aqui, Deus tá em dobro. Vem pular as sete ondas, ferradura atrás da porta. Pega o talismã da fé, que o mal aqui não volta. Não venha se irritar, você sabe, não pode negar. São apenas alegres mentiras que existem pra enganar. Não interessa se pelo mal ou pelo homem que foi criado. O importante é que de Deus você fica afastado. Quanto mais você estiver totalmente infiltrado, literalmente você está indo de encontro ao diabo. De janeiro a dezembro, são muitos que estão presos em alegres mentiras, sem saber pra onde vão. Muitos só querem cantar, é Jingle Bell, trocando Jesus Cristo pelo seu Papai Noel. De janeiro a dezembro, são muitos que estão presos em alegres mentiras, sem saber pra onde vão. Muitos só querem cantar, é Jingle Bell, trocando Jesus Cristo pelo seu Papai Noel. Senhor, quebra a soberba que invadiu nossas igrejas. As clínicas de ego mandam muitos pra cadeia. Pois termina o ministério, cai grandes impérios. Pastores e pastoras se vendem e vão pro inferno. Parece até piada, as cracolândias tão lotadas. Os lobos querem fome e as ovelhas desprezadas. Alguns até dizem que eu sou pesado demais. O engraçado é que o demônio não brinca de ser satanás. Pretas tão de chapéu visando a fútil beleza. Jesus tá voltando para buscar a sua igreja. Já começou a última colheita. As árvores sem frutos serão jogadas na fogueira. Espadas e balas não tocarão minha pele. Não, é certeza que o fiel me protege. Meu coração dispara, os olhos enchem d'água. Sensível presença pra entregar as caixas dadas. De janeiro a dezembro, são muitos que estão vivendo em alegres mentiras, sem saber pra onde vão. Muitos preferem cantar só Jingle Bell, trocando Jesus Cristo pelo seu Papai Noel. De janeiro a dezembro, são muitos que estão presos em alegres mentiras, sem saber pra onde vão. Muitos preferem cantar só Jingle Bell, trocando Jesus Cristo pelo seu Papai Noel. Sei que a verdade dói, mas é a única que liberta. Hélio Hernandes, Filho do Leão, linha de frente nessa guerra. No sangue uma mistura de fé, lealdade, bravura, lutando pra salvar essa geração corrupta. Lavando as minhas mãos de quem finge ser cristão. A distância não atrapalha, pois vivemos a mesma batalha. O evangelho que libertar das ilusões pra te salvar. Sem querer pagar de santo, só Jesus estou adorando. Então crê nesse relato, com amor e fé carrego esse fardo. Pois muitos vão criticar, mas só com Deus vou me importar. Porque o foco aqui é alma e sei que tudo hei de passar. Só peço a sua bênção, Deus, para nos guiar. Melhor são tristes verdades do que alegres mentiras. Fujam dos falsos deuses que nada acrescentam na sua vida. Pois o futuro da sua alma quem decide é você. Pro céu ou pro inferno, qual caminho vai escolher? De janeiro a dezembro, são muitos que estão vivendo em alegres mentiras, sem saber pra onde vão. Muitos preferem cantar só Jingle Bell, trocando Jesus Cristo pelo seu Papai Noel. De janeiro a dezembro, são muitos que estão presos em alegres mentiras, sem saber pra onde vão. Muitos preferem cantar só Jingle Bell, trocando Jesus Cristo pelo seu Papai Noel. Não, Filhos do Leão, é isso aí. Rico, Hélio Hernandes, é nós mesmo. As máscaras vão cair. Se for pra ser protestante, as vão tem que cair, dar cara pra bater, moro? Mano, rapaz. Tipo Pedro, tipo Estevão. Se quiser vir com nós, é assim que se ganha almas pelo reino. Glória a Deus.